dos dias da semana, dos anos que virão. Vão correr notícias que abalaram o coração. Tudo é tão calmo, um dia de verão, mas foi infernal, tamanha informação. Eu sei do que você é capaz, tanto quanto eu, rapaz. Nos dias da semana, nos anos que virão, vão correr notícias que abalaram o coração. Tudo é tão calmo, um dia de verão, mas foi infernal, tamanha informação. Desejo de vingança, ira irracional.